você ligou não atende no momento e não possui caixa postal. Por favor, tente mais tarde. Bom dia, paixão. Desculpa tá te incomodando. Sei que é cedo, deu saudade, por isso tô te ligando. Pra ser sincero, o motivo pra eu tá te acordando é que dormi pensando em ti e acordei te chamando. Na noite levanto e fico pela casa andando. Entre os móveis da sala eu me pego se pensando. Como tudo aconteceu, não tem cabimento. Não acho a solução e vou dormir com os meus pensamentos. Se você tivesse aqui, seria fácil tá vivendo. Nada tinha acontecido, ninguém tava sofrendo. Lamento por algo que não tem explicação. Quem sabe assim aprenda a valorizar meu coração. Mas e aí, como tá? Quantas novidades? Lembro que cê tinha dito algo sobre a faculdade, mas na verdade nem por isso eu tô te ligando. Cê ensinou que não tem hora, flor, pra dizer te amo. Então te amo. É, já acabou faz quase um ano, mas tudo é tão recente ainda, tô me acostumando. Depois que cê foi embora, eu sinto o peito apertando. Tento me distrair, é difícil, mas vou levando. Eu tô na mesma pegada, meu sonho de moleque. Escrevo versos que vão virar com o tempo track. Trombei os parceiros da antiga que também tô no rec. Resumindo o que disse, eu continuo nos rap. Tava assistindo um filme que me fez lembrar você. Das vezes que sorrimos juntos, nós tinha vários rolês. Às vezes que me faltava palavras pra te dizer. Seus olhares me respondiam o que eu queria saber. No telefone de madruga, era você. Ficava se falando até o dia amanhecer. E eu achando que era insegurança de eu sair. Era saudade de menino e só queria me ouvir. A gente ficava ali, nenhum dos dois desligava. Só terminava a conversa quando seu bônus acabava. Despertador tocava, eu ia levantando. Lembrando que não tem hora, flor, pra dizer te amo. Então te amo, eu sei já acabou faz quase um ano. Mas tudo é tão recente ainda, tô me acostumando. Depois que cê foi embora, eu sinto o peito apertando. Tento me distrair, é difícil, mas vou levando. As lágrimas que derramei, você seguiu enxugando. Quantas subidas não subi, com você me empurrando. Acho que isso vem na mente, nos momentos de planto. Pego o telefone e ligo pra dizer que ando. Pensando muito em você, faz quase um ano. Enquanto eu tiver a espada, ainda vou tá lutando. Se a espada cair, eu continuo guerrilhando. Só paro de lutar quando o sangue não tiver circulando. Demorei quase 20 anos pra te encontrar. Eu levei quase 20 dias pra me aproximar. Eu batalhei 20 meses pra te conquistar e 20 quilômetros. Não vai nos separar, tô dando minha hora. Vou ter que trabalhar. Quando você escutar, tenta me retornar. Sei que é cedo antes de pensar que foi um engano. Foi você que me ensinou, não tem hora pra um te amo. Então te amo, pô, já acabou faz quase um ano. Mas tudo é tão recente ainda, tô me acostumando. Depois que cê foi embora, eu sinto o peito apertando. Tento me distrair, é difícil, mas vou levando. Então te amo, é, já acabou faz quase um ano. Mas tudo é tão recente ainda, tô me acostumando. Depois que cê foi embora, eu sinto o peito apertando. Tento me distrair, é difícil, mas vou levando.